3265, decolou de Salvador aos 43, controle 198, bom voo e boa noite. Controle 198, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, um bom dia, Altan 3265, passando 2000, Polícia Tubaleira. 3265, estou parando 380, Roleira. 380, Roleira, Altan 3265. Para o táxi, chegou 1331 com 184 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. 184, 430, Galeão, livre táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. À direita, chama, ponto de espera, 10 para a decolagem, 1331. Jet Whisky, Whisky Juliette Vitor, tá livre, prossegui ingressando no pátio 3 até o portão 3, do pátio 3 até o portão 3 do principal, chame para o, chame ao término do reboque. Juliette Vitor, ingressando no pátio principal. Do ponto de espera da 10, pronto, gol 1331. O 1331 está livre, a linha decolada 10, vento 270 graus com 3 nós. A linha decola 10, gol 1331. E o Whisky Juliette Romeu informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 09. Grato, bom dia. Gente, o esquilete Vitor, bom dia. O 331 está livre decolagem da 10, vento 310 graus, 3 nós. Livre decolagem 10 no 331. 1155 para pushback acionamento gate 11. Autorizado, chame táxi 1013 o altímetro, gol 1155. Gol 1131, decolou de Salvador aos 48, controle em 198, tenha uma boa noite, um bom voo. 198, gol 1331, boa noite, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1331, decola, perfil da El, passa agora 2000 pés. Bom dia, gol 331, sobe para nível de voo 360, vigilante. 360, vigilância, 331. Bom dia, Alfa Zulu Lima, prossiga. Alfa Zulu Lima, solicita autorização de reboque da posição 04 para a posição 01. Alfa Zulu Lima, tá livre iniciar aí no portão 4 até o portão 01, agilizando o reporte ao tempo do reboque. Vou tentar em contato aqui com a infra-aero, ok? Tá bom, muito obrigado. 131, chama Centro Recife, frequência 12. 13325, alternado no 288. Centro Recife, 13325, 1288. 1331 da Gol. Obrigado, bom dia. Bom dia. Informação Fox Trot, autorização Rio de Janeiro, Santos Pão. Estamos 021 no... Bom dia, até aqui o 360, copia? Bom dia, copia, 360. 1021, autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, pela APA November 857, até seguro. APA Zulu 16 até Gruff. APA Zulu 14 até Bravo, Bravo Charlie. Decola da 10 com curva direita, inicialmente no perfil da subida da EL, pós direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5511 e o controle em 1980. Conteste. O 360 para Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Santos Dumont, APN November 857, Golf Romeu, APN Zulu 16 até Grupo, após a APN Zulu 14 até Barbacena. Decola da 10 com curva direita no perfil da EL, Leda e Dev. 5511, eu transponho, 190, controle pro gol 1021. Correto, gol no 021, chame pronto para o pushback e acionamento no portão 62. Pois será. Torre, Salvador, 1271, pushback, acionamento, guia 0. 1271, aguarde o instante para o pushback, caso desista, livre acionamento na posição, que negar 1-0, 1-3, e coordenando com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está livre o seu pushback, chamando para o táxi. Está autorizado o acionamento, o pushback aguardando, também está passando de aeronave, está aguardando. Solo é o TAN 3601. TAN 3601, bom dia, 360 para São Paulo, Congonhas, copia? Copia. O TAN 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, a rota APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e em seguida direto Pirassununga. Decolando da 10, curva direita, inicialmente na subida da EL, pós direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5510 e o controle opera em 119.8, corteja. 360, fez o Lula 16 até Belo Horizonte, depois direto Trive, direto Pier. Da EL, curva direita, Leda, Bridge. E 5510, o código 198. Correto, chame na torre em 118.95 quando pronto para o puxo acionamento, só 3601. Aportará, obrigado. Ouro com 1155, vamos para o ataque com o POB de 135, alternando Campinas com 3 horas e 50 minutos. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajuste 1013, chame pronto para a decolagem, gol no 155. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto para chamar o gol 1155. 1271, confirmando, a aeronave está iniciando o táxi a sua cauda, assim que liberado, está autorizado, puxa acionamento, no 10, chama para o táxi, se quer negar 10, 13. Webjet Whisky, Juliette Kilo. Whisky, Juliette Kilo, prossiga. Bom dia, Tony. Whisky, Juliette Kilo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-0. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame para o ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Kilo. Juliette Kilo, chamará, graças. Uno 155, está livre a linha de decolada 1-0, vento variável com 1-0 agora. Está livre a linha de decolada 1-0, gol 1-1. Perfecto, gol 271 para 1126, até em Salvador, autonomia 036. Táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. QNH 1013, chame, ali, chame no ponto de espera para fazer a decolagem, voo 271. Via pátio Índia Alfa, pegar a ponto de espera 1-0, pronto, voo 1-2-7. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3601 no ponto 5, pronto para o posto de estacionamento. Aguarde um instante para o posto de estacionamento, TAM 3601. Olha. Web Whisky Juliette Kilo na escuta. Prossiga a torre, Kilo na escuta. Ok, o senhor está puxando aí a partir da posição 9 ou 10 do pátio 3, não é isso? Eu vou autorizar o pushback da aeronave da TAN no portão 5 do pátio principal, é possível na sua posição? Confira. Como nós já iniciamos o push, vou pedir para o colega do trator recuar o máximo possível, ok? Ok, ciente, então peça para que recue para liberar aí o pushback do portão 5, após ser autorizado o seu ingresso principal, ok? Considere, Torre, considere. Portão 3601, vai taxiar a sua causa em instante. Após estar livre o push, QNH 1013, chame para o táxi. O Gol no 021, prossiga. Para o push e acionamento, posição 612. O 021 está livre para o acionamento, chame para o táxi. Por será. Tá livre, puxa para o táxi. O 1155 decolou de Salvador 05, controle em 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado. Pode esperar, pronto, voo 1271. Controle Salvador, gol 1155 decolou. Gol 1155, para o 360, vigilância errada. 360, vigilância, gol 1155. TAM 3601. Pronto para o táxi, nosso POB é de 177, autonomia de 350, alternativa Galeão. Livro táxi via Juliette e Alfa, perdão, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o 3601. Juliette, Índia, Alfa, reportando ponto de espera da 10. Índia e Alfa, o TAM 3601. Isso, Índia e Alfa. Bono 271, decolou 07, controle 198, bom voo e bom dia. 98, bom no 271, boa. Torre Salvador, bom 9021, pronto para o táxi, 100 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 45, tá ali no táxi seguindo TAM via Pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para a decolagem. Pátio 1, Índia e Alfa, reportará pronto, bom 021. Autonomia do, no 021 é 3,45, hein? Afirmativo. Ok. Jet Whisky, Juliette Kilo, pode voltar aí a posição na saída do Parque 3 e observar o gol que vai taxiar a partir do meia dúzia do principal. Assim que ele tiver liberado a sua frente, é, o senhor ingresse para o Pátio 1, para o portão 10. Positivo, Torre. Já posicionado na saída do pátio 3 e visualizando o gol. Grato. Gol 1155, instruções do Centro Recife, da Voa Brit. Brit, o gol 1155. Tá 3601 no ponto de espera, então só. 3601 está autorizado a alinhar e decolada 10. O vento é 1000 graus, 5 nós. Está autorizado a alinhar da posição no 0. O vento das condições está 3601. 021 da Gol, está bom. Após o TAM ali mantém, Gol no 021. Após ali mantém, Gol no 021. Frequência 13325, alterno 1288. 3325, 288, gol 1155.